cidade, principalmente o objetivo da Semana Académica, é não deixar que a cidade acaba por ficar esquecida. A Semana Académica acaba por dar vida à cidade e a cidade própria vive do estudante. E acho que esse evento salienta precisamente isso. A escola é ótima e é pena não haver assim tantos alunos, embora que este ano tenha entrado mais alunos, mas eu espero que para o ano entrem mais e cada vez mais a Oliveira do Hospital tenho notado que tem sido mais conhecida e é um ótimo local para estudar, é calmo e...